11º volume da obra. O inconsciente vivia à procura do bem no mal, e nunca o encontrando. Uma infinidade de sonhos, e por todos viverem sonhando, é que o sofrimento era o maior brilhante da vida de todos. Todos sofriam, sem saberem por quê. Nasciam em cima dessa terra, sem saberem por quê. Viviam mesmo, igualmente, a um outro bicho qualquer, que desconhece o porquê de sua existência e o porquê de serem assim. Nós estávamos igualzinho, e desconhecíamos o porquê de nossa existência, e vivendo a vida inteira penando, sem saber por quê. Tínhamos este corpo cheio de penas, sujeito a todas as penas. E assim, o presépio encantado desencantou-se. Todos estão desencantados e decepcionados com o presépio criado e idealizado pela inconsciência. O que vale a matéria? Nada. E por isso, tudo acaba em nada. Para o animal, que vivia inconsciente, o nada era tudo. Para o bicho, o nada é tudo. A matéria é tudo. Mas, para o consciente, a matéria não representa coisa alguma. Para o consciente, o nada não tem valor algum. Para o inconsciente, o nada tem todo valor. Então, sempre sofrendo, por serem inconscientes. O sofrimento sempre se multiplicando por serem inconscientes, se destruindo a si mesmos e destruindo uns aos outros, por serem inconscientes, por viverem inconscientes. Está aí o resultado da inconsciência. A inconsciência é a causa da destruição de si mesmo e a destruição dos demais. O inconsciente é um bicho, é uma fera, é um selvagem, por estar na categoria de animal racional. Agora, como conscientes racionalmente, o nada não vale nada. O nada não tem valor. E por isso está aí o desencanto, desencantando os inconscientes desse encanto, deste canto misterioso. A vida dos inconscientes é a vida dos mistérios. Por serem inconscientes, não sabem, não conhecem, vivem misteriosamente, pensando que sabem e que conhecem, e o sofrimento provando ao contrário, que nada conhecem. Se conhecessem a verdade das verdades, não sofriam. E assim, a vida do inconsciente é justamente materialista. É o animal inconsciente. Agora, nesta fase que estão, a fase racional, a fase consciente. Então, nesta fase, todos conhecendo e sabendo de onde vieram, para onde vão, por serem conscientes, por ser a fase consciente, não podem mais continuar aí nessa deformação de extermínio, pela poluição e destruição de todos, pelo progresso da multiplicação, vindo então o extermínio. E como conscientes, não interessa viver assim, no mundo de multiplicação de ruínas, sofrimentos e padecimentos cruéis. O consciente quer saber da verdade, da realidade, do caminho certo, do direito, da verdadeira justiça. E o inconsciente, por ser animal, por estar na categoria de animal racional, é completamente ao contrário. É um desequilibrado por ser inconsciente. E onde há o desequilíbrio, se multiplicam todas as ruínas. Eis aí a razão do panorama da vida, da categoria de animal racional. O inconsciente vive até hoje à procura do bem no mal. nunca o encontrou, nem o podia encontrar, porque no mal não existe bem. Quanto mais o inconsciente procurava o bem no mal, mais o mal se multiplicava, como sempre se multiplicou, como todas as ruínas sempre se multiplicaram, porque o inconsciente não sabe o que faz, não sabe o que diz. O inconsciente não sabe o porquê da existência dele, não sabe o porquê ele assim é. Nunca soube, a não ser agora. O inconsciente sempre viveu como animal, nessa categoria, nessa fase de animal racional. Mas a mania do inconsciente é dizer que sabe, e o sofrimento provando que o inconsciente nada sabe. E por isso são sofredores. Todos sofrem, porque na vida do nada não existe coisa alguma de verdade. Existe sim a verdade aparente, mas a verdade aparente não é verdade, é mentira. Então, todos enganados, pensando que estão certos, e o sofrimento provando a todos que estão errados, estão enganados. Hoje, na categoria de aparelho racional, nesta fase, que é a fase mais brilhante dessa vida, a fase racional, onde todos estão de volta para o mundo verdadeiro, o mundo racional. E por isso, está aí a fase racional, a fase da volta de todos ao seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional. Hoje, todos festejando o grande acontecimento, o maior acontecimento do mundo, a volta de todos ao seu mundo verdadeiro, o mundo racional. Todos festejando com muita alegria em sair daí desse inferno, de dentro do fogo, onde ninguém tinha sossego. Hoje, todos festejando este maior acontecimento do mundo, festejando a sua salvação, festejando a despedida da vida que não deixa saudades. Essa vida do inferno em vida, a vida da matéria, a vida em que todos nasciam aí, condenados a sofrer, sem saber por quê, e condenados à morte, sem saber por quê. Todos penando, todos sofrendo e dizendo: esta vida é um inferno, este mundo é um inferno. Não se aguenta mais de tanto sofrer. O sofrimento nos consome. E assim, a vida da inconsciência não podia ser de outra forma. Agora, todos alegres. Tudo isto se passou na categoria de animal racional. Agora, todos de volta para o seu verdadeiro mundo, o mundo racional. Agora já se vê em todos a saudade do seu mundo verdadeiro, do mundo racional. Todos com saudades do mundo de puros, limpos e perfeitos. Com saudades dos seus irmãos, os racionais puros, limpos e perfeitos, e dizendo: é verdade. Como é que viemos parar aqui sem sentir? Ninguém sabe contar, porque ninguém sentiu coisa alguma para vir parar aqui. Por isso, ninguém nunca soube como veio parar aqui, porque não sentiu como se formou assim. E hoje sabendo como foi, hoje todos sabendo como foi que viemos parar aqui sem sentir. E assim, foi tudo muito naturalmente. E o que é muito naturalmente, ninguém sente. E, como agora, o corpo fluídico, que é a causa desse feito em matéria, já subiu, e ninguém aí sentiu. Você não sentiu. E assim, daqui a um bocado, todos estão aqui no seu mundo de origem, sem sentir abalo de espécie alguma, porque é tudo muito natural, sem ninguém sentir. Então, o corpo, que é a causa deste feito em matéria, já subiu. Você sentiu alguma coisa? Não. Tudo que é natural, ninguém sente. O corpo fluídico, que é a causa desse feito, dessa vida de matéria, está subindo. Todos subindo e ninguém está sentindo nada, por ser uma coisa natural. E é tão natural que a pessoa não percebe. Percebe sim as orientações. Isto percebe. A vidência racional, ver a luz racional, ver a planície racional, ver o mundo racional, ver os seus irmãos, senti-los aproximar, dialogar, isto percebe. E assim vejam que tudo é tão naturalmente. Todos felizes e contentes, muitos sentindo a euforia dessas alegrias e dizendo: é verdade, eu não queria estar mais aqui, nesta vida, perdendo tempo. Já não sou mais daqui. Aqui mesmo não é o meu mundo. Nunca fui daqui. O que me botou aqui foi o corpo fluídico, que é a causa deste meu corpo em matéria, e que já subiu no meu mundo racional. O que é que eu estou fazendo aqui? Isto no auge da euforia. Mas agora tem que aguentar esses restinhos de anos de vida, por estarem sendo equilibrados racionalmente. É o fim da vida do nada. Então, o que é que foram fazer aí? Nada. Mas o bicho inconsciente pensava que ia fazer desse nada um tudo. Por ser inconsciente, não dava para fazer um julgamento desse nada. Então, tinha esse nada como um tudo. Para o bicho, o nada é o tudo, porque o bicho é inconsciente, e para o consciente não tem valor nenhum. O nada não vale nada para o consciente racional. Então, o que é que foram fazer aí nesta vida do nada? Nada, porque tudo acaba em nada. Então, foram perder tempo. Foram perder tempo e sofrer muito a troco de nada. Padecer muito a troco de nada. Porque tudo acaba em nada. Por um nada não valer nada. Por um nada não ter valor. Só dava valor ao nada o animal racional inconsciente. Basta ser animal para ser inconsciente. Basta ser animal para viver mal. E quem vive mal não sabe o que está fazendo, por estar fazendo mal a si mesmo, procurando o bem e nunca o encontrando, este sempre se multiplicando. Hoje, a satisfação de todos é muito grande. A emoção, esta, nem se fala, por terem certeza racional, com base e lógica, que não vão mais voltar em cima dessa terra. E o que deu causa a esse corpo já não está mais aí. Já foi para o seu mundo verdadeiro, o mundo racional. Então, a satisfação de todos é uma coisa que não tem comparação. A emoção é uma coisa que não tem comparação. De tão grande. Porque todos na categoria de animal viviam agoniados, agonizando à procura da verdade das verdades e nunca encontrando, como nunca encontraram. E agora, todos encontraram o que há muito imploravam, a definição do seu ser, a definição desse mundo e o término do sofrer, o término do sofrimento, o término dos tormentos e o término dessa vida de sofredor. Está aí, em mãos de todos, a abolição da dor, a abolição do mal para sempre. O ideal de todos sempre foi não sofrer. Mas, na categoria de animal racional, tinham esse ideal. Mas quanto mais pensavam em não sofrer, mais sofriam. E agora está o ideal de todos resolvido. O término do sofrimento, o término da morte, o término de todos os tormentos, o término dessa vida de matéria e o término desse mundo monstruoso que é a categoria de animal racional. E assim, festas e mais festas, a despedida da vida do mal, que não deixa saudades, a despedida da vida da matéria, que não deixa saudades, da vida monstruosa, da vida de sofrimentos e padecimentos cruéis. Todos satisfeitos, unanimemente, festejando a despedida do mal para sempre. Vejam, quem diria que tu vieste conhecer o que estás conhecendo, vieste saber o que estás sabendo. E assim é tudo, tudo chega o seu dia. Hoje não conhece, amanhã conhece. Hoje não sabe e amanhã sabe. Hoje, todos de volta ao seu mundo de origem. O que é o que vai em primeiro lugar e já foi? É o corpo racional. Aí dentro desta deformação racional, que deu origem ao micróbio, para a formação desse corpo, em matéria elétrica e magnética. O corpo fluídico, que é a causa deste feito, já subiu. A luz racional já o levou para o mundo racional. Este é que vai em primeiro lugar. Depois, em segundo lugar, a transformação dessa deformação para o estado natural. E como sabem, tudo está subindo. Subindo tão naturalmente que ninguém sente, por ser uma coisa natural. Assim como desceu até aí, torna a subir, para o seu verdadeiro lugar. Já sabem mais ou menos como é a subida. Os corpos fluídicos vão subindo e vão diminuindo o peso que existe aí na deformação. A Terra vai se sentindo mais leve e vai subindo naturalmente, pois o que pesa é o fluido elétrico e magnético. Esse, sendo transformado para o seu estado natural, vai saindo daí e vai diminuindo o peso. Vai subindo, vai diminuindo o peso e aí tudo subindo, que é a transformação para o estado natural. E assim está aí o término da vida do nada, o término da vida de aparências, o término das aparências, o término da vida dos que pensavam inconscientemente que a vida fosse essa mesma. Para o inconsciente, a vida era essa mesma, mas não se conformando com ela, porque ninguém se conformava com o sofrimento nem com a morte. O espanto de todos é muito grande. Muitos ficarão até alarmados por não conhecerem e dizem logo: como é que pode ser isto? Como é que pode ser uma coisa destas? Não é possível. A mania dos inconscientes, quando não conhece as coisas, bota logo obstáculos. Não é possível uma coisa dessas. Depois que conhece, diz: ah, é possível. Agora que eu estou vendo que é possível. Agora que eu estou vendo que é real. Agora, que é uma das coisas mais verdadeiras que existe no mundo. Isto é depois que conhece, mas enquanto não conhece, tudo é impossível para o inconsciente. Tudo é impossível. Hoje, todos já no mundo de origem, no mundo racional, que são os corpos fluídicos que já subiram, dos que estão atualizados no conhecimento racional. E assim, hoje, todos tranquilos e felizes, por terem certeza das certezas, pelas provas que aí estão expostas e que já estão no seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional. Acabando assim a agonia de todos, como viviam aí agonizando, sem saber por quê. Viviam porque tinham vida, mas não sabiam o porquê da vida. Viviam sem saber por que viviam aí dessa maneira, horrivelmente. Hoje, as soluções dessa situação, chegando a paz em todos e todos vivendo em paz, alegres, contentes e felizes, por terem conhecimento da maior notícia do universo, de que o mundo chegou no seu fim. O mundo está no seu fim, e todos de volta para o seu verdadeiro mundo, porque ninguém estava mais aguentando essa vida de matéria, as agonias, dia e noite, o desequilíbrio da humanidade. O desequilíbrio era tanto que eram feras bravias, uns contra os outros. Viviam amargurados, nervosos, preocupados, aflitos, desesperados, desesperançosos, lutando, lutando, lutando sempre, sofrendo cada vez mais, e as preocupações consumiam todos. A maior consumição da vida de todos. Preocupados dia e noite com a vida, com os casos da vida. Era um sofrimento que parecia que não tinha mais fim. E muitos, na hora do seu desespero, não aguentando mais viver assim, pedindo até a morte. Tomara já morrer para descansar, porque não aguento mais esta vida insuportável. Porque viviam na categoria de animal racional. O animal é como já sabem. Não sabiam o porquê eram animais. Não sabiam de onde vieram. Não sabiam para onde vão. Não sabiam de onde eram. Viviam aí às tontas, com um sacrifício muito grande para viver. Viviam em um mundo sem saber o porquê desse mundo. Tinham vida, mas não sabiam o porquê da vida. Viviam aí inconscientemente, sem saber coisa alguma de certo e de verdadeiro. Viviam de ilusões, viviam de esperanças, com a pança cheia de histórias, de contos, de asneiras, de bobagens, de fantasias, de coisas que somente multiplicavam o desequilíbrio. A forma do animal era a forma do mal, e por isso o mal era o maior brilhante do dia. As guerras, as lutas, as brigas, as confusões, os desentendimentos, as demandas. Ninguém estava mais aguentando viver assim. Viviam assombrados, desconfiados, com medo de tudo. Esta era a vida do animal racional. E por ser animal, tinha que ser variante. O bicho é variante, e por isso nunca está satisfeito, porque o bicho é insaciável, é variante, e por assim ser, não há satisfação. Sempre insatisfeitos, por mais que tudo tivessem e que não lhes faltasse coisa alguma, estavam sempre insatisfeitos, devido à condição de ser animal, por ser animal. O animal nunca está satisfeito com o que tem. É insaciável. Então, por ser assim, vive desequilibrado, sempre variando. Sempre o animal, por muito que tenha, mesmo que não lhe falte coisa alguma, está sempre insatisfeito. Por ser animal, é um ser insaciável, variante. Isto é mesmo do desequilíbrio do animal. Assim sendo, não podia estar bem em lugar algum. O animal nunca está bem, sempre insatisfeito, aparentando sempre satisfeito, aparentando sempre muito satisfeito, porque é a mania do animal sentir uma coisa e dizer outra. É a mania do animal aparentar aquilo que não é. É a mania do animal ser por dentro uma coisa e por fora outra. Por dentro uma cara, por fora outra. É a mania do animal, do ser de ser animal. Então, tinham que ser assim, por multiplicarem o mal, a multiplicação dos males, devido todo esse desequilíbrio, por estarem na categoria de animal. Agora, são todos diferentes. O animal nunca pôde viver em paz por ser animal, por ser variante, por ser inconsciente, por ser insaciável. Não podia ter paz, não podia viver em paz, porque está sempre insatisfeito. Nunca está satisfeito por muito que tenha. E assim mudou a categoria. Agora encontraram a paz em si mesmo, porque é a categoria de aparelho racional, a fase racional, a fase do equilíbrio. E uma vez existindo o equilíbrio, existe a paz em si mesmo e a paz de todos. Existe então a paz e a felicidade verdadeiras, por a fase ser outra, a fase racional, a fase de aparelho racional. Então, todos equilibrados racionalmente e todos em paz racionalmente, todos felizes racionalmente, todos alegres, felizes e contentes racionalmente. Isto é para que vejas a diferença, como já mudaste bastante. Quem eras tu? Como vivias? E como estás vivendo? Como estás tão modificado? Mudaste do preto para o branco. Pensavas de uma maneira e hoje pensas de outra. Hoje tu tens paz e dantes não tinhas. Hoje encaras a vida da matéria como deve ser encarada. E antes não. Antes te aborrecias com tudo, te incomodavas com tudo, te preocupavas com tudo. Vivias no inferno e hoje estás vivendo em paz. Olha como tu mudaste e ainda vais mudar muito mais. Ainda vais mudar o teu estado muito mais, com o desenvolvimento racional por meio da persistência na leitura, para nascerem em ti a vidência racional. Então, vais mudar ainda muito mais, vais melhorar muito mais. Então, hoje, todos iluminados pela luz racional, todos mudados, porque mudou a fase. A fase era de animal racional, de bicho. E agora a fase é de aparelho racional, a fase racional. Hoje, todos felizes, contentíssimos, senhores de si, tranquilos, calmos. As agonias sumiram. O ponto de vista certo, o ponto de vista racional, vivendo equilibrados, livres do mal, por não viverem mais como animal racional, e sim viverem orientados racionalmente. E racionalmente é consciente, equilibrado. E como animal inconsciente, é desequilibrado. O animal é nervoso, sonhador, sonhando sempre. Como animal, a vida dos sonhos. Como animal, a vida das esperanças. A vida das fés, fé nisso, fé naquilo outro. Como animal, um turbilhão de asneiras. Como animal, uma vida de farrapos humanos, por viverem degradados, materialistas, sonhando que a lama ia lhes dar felicidades, o mal ia lhes dar felicidades e tranquilidades. Sempre sonhando como animal e vendo tudo ao contrário. A multiplicação das infelicidades e a multiplicação de todos os males, de todas as espécies, de todas as formas, de todos os jeitos, de todas as maneiras, monstruosas e asquerosas. Como animal, sem sossego, no inferno em vida, sempre cansados, sempre doentes, sempre nervosos, sempre geniosos, sempre renitentes, sempre imprudentes. A vida do animal, a vida do inconsciente, a vida dos insaciáveis, a vida do desequilíbrio, a vida de uma infinidade de sonhos, a vida das fantasias, a vida das ilusões, a vida das hipocrisias, a vida da falsidade, da traição, da ganância e da ambição. Todos sufocados pelos males, tudo isso vivendo na fase da categoria de animal racional. O animal sabia que era um animal, mas não sabia por que ele era um animal. O animal vive em cima dessa terra, mas não sabe por que está vivendo. Não sabe o porquê da terra, o porquê do mundo e o porquê de si mesmo. E vivendo assim, horrivelmente, inconscientemente desta maneira, desequilibradamente. Ora, vivendo assim, tinha que sofrer muito, padecer muito, como está aí o maior brilhante do mundo, que é o sofrimento. Não há quem não tenha seus queixumes. Não há quem não se queixe da vida das paixões, dos ideais, dos gostos, dos desgostos, da euforia, da valentia. A vida do animal, da ferocidade, da maldade, dia e noite, noite e dia. Hoje, todos diferentes, porque a fase é outra. E por a fase ser outra, houve a descoberta do verdadeiro mundo do animal que não sabia e que não conhecia. Hoje, a vida é outra. A vida é consciente. Sabe por que está vivendo. Sabe de onde veio. Sabe para onde vai. Sabe o porquê de sua vida. Sabe o porquê do mundo. Sabe o porquê de tudo. Sabe o porquê de todos. Sabe o porquê aí nasceu. Sabe o porquê aí não vai nascer mais. É a vida consciente. Conhece a sua origem. Conhece o seu mundo de origem. O mundo racional. O mundo verdadeiro do aparelho racional. Agora, a felicidade completa. Todos no seu mundo de origem. Porque os corpos fluídicos, que é a causa desse feito, desse corpo feito de matéria, já está aqui em cima. E por isso, todos completos de felicidade, com a felicidade completa. Então, agora, é festas e mais festas. A despedida do corpo de matéria fluídica, elétrica e magnética, dessa vida impostora, a vida da matéria. Todos agora, vivendo esses restinhos de anos de vida, completamente diferentes do que viviam na categoria de animais racionais. Todos em contato com seus irmãos do mundo racional e recebendo todas as orientações precisas para o seu verdadeiro equilíbrio, enquanto aí permanecerem nessa vida de matéria, que agora que estão sabendo o que estão sabendo, não interessa a mais ninguém, porque não são daí. E assim, vejam como tudo muda e como todos mudam. Vejam quanto tempo perdido na categoria de animal racional. Quanto tempo perderam. Hoje, todos conhecendo o seu verdadeiro mundo e dizendo: é verdade. Agora, diante de tudo isto, a vida da matéria não me interessa mais. O que me interessa é o meu verdadeiro mundo, o mundo racional. Somente é o que está me interessando, porque eu sou de lá e vim parar aqui devido ao livre-arbítrio. E hoje, sabendo por que vim parar aqui e sabendo que não sou daqui. De onde sou? Quero me preocupar somente de onde eu sou. Só quero me preocupar com o meu mundo de origem. A vida da matéria, para mim, não tem mais valor. Como quando na categoria de animal, para mim tinha valor. Mas agora, não sou mais animal, e sim aparelho racional. Aparelhado com o mundo racional, o meu verdadeiro mundo. Então, o que me interessa é o meu verdadeiro mundo, e não um mundo a que não pertenço, que é o mundo da matéria. Estou aqui, mas não sou daqui. Estou vivendo aqui, mas não sou daqui. Então, de onde eu não sou, não me interessa ficar. O que interessa é de onde eu sou. E assim, hoje, todos pensando racionalmente e sendo equilibrados racionalmente. Todos vivendo felizes e contentes por terem certeza do porquê aí nasceram. Do porquê não vão nascer mais aí. Só isto é uma das maiores tranquilidades. Ter a sua situação definida e divulgada. Definida racionalmente e divulgada racionalmente. Ora, diz o outro, isto não podia ter vindo há mais tempo. Não, porque não podia ter chegado o tempo. Porque tudo chega no seu tempo e na sua época. Tudo tem o seu tempo. Hoje, todos já no seu verdadeiro mundo de origem, porque a causa desse feito já está lá. Agora, é vivendo aí até o término dessa catástrofe do nada, que começou do nada, surgiu do nada, gerou do nada e acaba em nada, por não valer nada. A carcaça do nada, que aparentemente parece tudo ser, mas verdadeiramente nada é, porque surgiu do nada e acaba em nada. Então, qual é o valor do nada? Nada. Quem dá valor ao nada não está adiantando nada. É um iludido, traidor de si mesmo, que não sabe o que está fazendo. É um inconsciente, porque nunca soube por que vive em cima dessa terra, a não ser agora. Então, tratem de ler e reler para se desenvolverem racionalmente, nascendo em si mesmos o desenvolvimento racional, a vidência racional, e daí todos equilibrados racionalmente. Hoje, todos vivendo alegres, contentes e emocionados com as verdades das verdades, em descrever a razão do seu ser e relatar o porquê do seu ser e o porquê desse mundo encantado. E todos dizendo, é verdade, o dia da verdade das verdades, até que enfim chegou a solução.